Bom dia, turma. Eu sou o vice-diretor Hackett, como já devem ter visto nos retratos dos tetos de todas as salas com números pares. Hoje venho substituir o Sr. Flavin. Não estava à espera dessa reação. Isto é estranho. Eu tenho uma surpresa especial para vocês. Vai confundir-vos a todos. É uma equação matemática que vai exercitar as vossas capacidades. Yahoo! E como incentivo adicional, se alguém conseguir resolver o problema, vou ficar sem trabalhos de casa até ao fim do semestre. Mas é de vocês que se vão rir, pois nunca nenhum aluno conseguiu resolver o último enigma de Foucault. Era essa a reação que eu esperava. É 4. Quê? 4, a resposta é 4. No futuro isto é coisa de terceiro ano. É uma simples questão de, tipo, abstratos combinatrónicos. Então, diz isso. Estás a brincar? O Hackett já pensa que a minha família é extraterrestre. Qualquer coisa fora do comum vai aumentar as suspeitas dele. Vai só não dizer 4! Como, menina Tesla? 4? Correto. Nunca pensei que nos meus anos de ensino havia de pronunciar esta frase, mas... Menina Tesla resolveu o último enigma de Foucault. Com licença. Não, demora. Não há trabalho em casa! Com a família atrás, numa máquina do tempo que é de aluguer, o passado ele vem conhecer. Ele é o véu, véu, véu no futuro, dando o seu melhor agora e nunca depois. Véu, véu, véu no futuro, é o as do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram de ficar onde ela os deixou. É o véu, véu, véu no futuro, é a primeira história onde ele acabou. Véu, véu, véu no futuro, é o ar do século XXII. Véu, véu no futuro, é o ar do século XXII. Tive um sonho muito estranho. Tu entravas. Mas tu não entravas. Mas tu disseste 4. Como é que é possível que saibas a resposta para uma questão matemática tão complicada? Acho que adivinhei. Isso não foi adivinhar. O último estudante a tentar adivinhar disse bombazina. Vice-diretor Hackett, aquele tem uma intuição fabulosa para números. Isto é, ela não queria saber que é uma simples questão de abstratos combinatrónicos. Eu disse combinatrónicos? Eu queria dizer, gosto de leite. Menina Tesla, de certeza que não teve ajuda nenhuma? Eu gosto de leite. Então, menina Tesla, acho que já não precisa de vir a esta aula. A sério? Acabou-se a matemática! Acabou-se a matemática simples. Alguém com a sua intuição tem de ir para a aula de matemática progressiva avançada. Vou transferi-la imediatamente. Socorro! Hoje ciências foi ótimo. Isto é tão verdade como uma borbulha em dia de fotografia. É verdade. Foi uma conversa fascinante sobre eletricidade estática. Especialmente quando pensamos na sua utilidade prática. Balão, já! Isto, meninas, é eletricidade. eletricidade estática em ação. Isto é o melhor que consegues fazer? Amadoras! Ouve o que te digo, Cândida. Ainda vais odiar a eletricidade estática. Ouviste bem? Odiar! Bom dia, meus pequenos sobredotados. Antes de começar, queria dar as boas-vindas à Killy Teslow. A Killy é a intrépida estudante que resolveu o último enigma de Foucault. Olá. Olá. Sou o Grady Spaggett, presidente do grupo de Física Teorética e Magia ao Pormenor. Ah, eu cá frequento o centro comercial. Olá. O quê? Oh. Bem, meus novos nenúfares necessitados de números, vamos começar por qualquer coisa fácil, sim? Uma coisinha para aquecer a massa cinzenta. E que tal, números primos acima do trilhão? Killy Teslow? Quatro? Oh, vejo que o retroprojetor chegou. Todos sabemos o que isso quer dizer. Perguntas rápidas! Phil Diffy, tu não és o meu rapaz dos audiovisuais? O que é que fizeste ao Jean-Claude? Oh, adoeceu. Interessante. Vamos dar início à nossa festa, menina Teslow, sim? Uhum. Muito bem. Vamos a outra. A três. Senhor Diffy, qual é a primeira regra do grupo audiovisual? Não falar do grupo AV. Muito bem. Regra número 2. O grupo AV é para ver, não para ouvir. Muito bem, menina Teslow. Esta é de fritar os miolos. Muito impressionante! Queres casar comigo? Juntos podíamos ter extranumerário de filhos. Okay. Próximo problema. Oh! Este é fácil. X. X quê? X bloco. X clips, X papel, X cowboy, X doce e dó, dança do quadrado. X ao quadrado. Menina Teslow, o seu método para chegar à conclusão é pouco ortodoxo no mínimo, mas sugere um gênio! Devia ver como é que eu improviso um batom com frutinhas de gelo e vaselina. Bem, as perguntas rápidas estão feitas. Bom, pode ir embora. Mas... desejo as melhoras ao Jean-Claude. Agora, e que tal uns pis? Oh, pistaches! Oh, esses pis... já lhe mostro. Mostrar o quê a quem? À Cândida. Ela acha-se tão boa. Ela é sempre tão má para mim. Vê se me percebes. Eu respeito a maldade. Só não gosto é de ser eu a vítima. O que é que estás a fazer? É uma experiência para um projeto de ciências em que estou a trabalhar. Dás-me um abraço, papazinho? Bem, claro que sim, querida. Mas o que é que foi isso? Há quem lhe chame eletricidade estática. Eu chamo-lhe engenhoso plano de vingança para o ser humano mais vil e irritante à face da Terra. Está bem, mas eletricidade estática é uma expressão mais curta. O que é que aconteceu depois de eu sair? Fomos apanhados? O Hackett descobriu? Não. A seguir o Hackett chamou-me gênio e deu-nos um programa de estudo para cada um poder trabalhar os seus próprios problemas de matemática. Descobri que se digitares 0370 e virares tudo ao contrário, tens a palavra óleo. Mas não mostraste ao Hackett, pois não, ele não pode saber que és uma farsa. Então ajuda-me a sair desta aula. Não dá, ele desconfia. Então vais ter de me ajudar no trabalho de casa. Nessa já voto. Mostra-me o trabalho. Temos de fazer isto, e isto, e isto, e... boa sorte para este. Diz-me que isto tem um prazo de 3 anos. Na verdade, é para amanhã. Não é possível! Ninguém consegue acabar isto até amanhã. Kelly Tesla, nós já fizemos os trabalhos de casa e gostávamos muito que nos levasses ao... Shopping. Shopping? Tu inspiraste-nos. Se uma Kelly Tesla sobrevive, brilha sob a pressão de uma aula de matemática progressiva, então talvez nós possamos sobreviver no centro comercial, como os normais. Espera. Não vais ao centro comercial, temos de acabar os trabalhos de casa, lembras-te? Em matemática são 0. Olha para eles. Não sobrevivem sozinhos. São tartarugas recém-nascidas. Obrigada, Phil. Vamos? Cartiza, paras-me. Número 2. Suave. Obrigado. Curtis? Pim? O que é que estás a fazer? Energia. Preciso de energia. Não há nenhum tapete de pelos nessa peluca! Olha para esta blusa que eu comprei. Comprei-a com 7,8% de desconto. Foram os da matemática que te disseram? O manequim tinha um cartaz. Desculpem. Os matemáticos não são assim tão maus. Porquê que eles não ficam 2 semanas na fila à espera de um filme do espaço como toda a gente? Manso. Em que problema vamos? Agora eu. Na verdade, eu já os acabei enquanto tu foste ao centro comercial. Não foi bem assim, Phil. Sabes o transferidor Kelly? Tive de lhe arranjar umas calças confortáveis. Eu trabalhei muito esta tarde. Sim, mas devias ter ficado aqui a ajudar-me. A razão pela qual eu estou numa turma de marrons é para o Hackett não descobrir que eu só sabia a solução para a cena do Foucault porque tu és do futuro. Não. A única razão pela qual estás na turma dos marrons é porque gritaste 4, lembras? Não tenho culpa de ser um gênio da matemática. Tu não és nenhum gênio. Eu é que sou o gênio. Então não precisas que te ajude. Não, acho que não. Sim, senhor. Palmada! A mamã está elétrica. Sir Isaac Newton, veja se consegue solucionar este. Está doido? É impossível. Impossível, digo eu. Vindo do homem que descobriu a gravidade? Note-se que descobri a gravidade por acidente no outono de 1665. Depois de ter ficado preso pelas cuecas numa catapulta de sua majestade, o rei Carlos II. Catapulta? Hã? Em Munique tive de me passear com o protótipo das cuecas atómicas. Estão a ver? Phil, não podes usar hologramas de génios para o trabalho de casa. Não ajudam. São os maiores totós de todos os tempos. Ei, quem bebeu os meus pacotes de concentrado? O que é que eu faço agora? Deve ser mesmo difícil. Nunca tiveste problemas com a matemática? Bem, o trabalho não é meu, é da Killy. Porquê é que estás tu a fazê-lo? Ela está em matemática avançada. Eu dei-lhe a solução do último enigma de Foucault. Disseste que a resposta é 3? 4. Sim. Oh, pois. O último enigma. Pois, o último. 4. O que interessa é que tenho de fazer o trabalho enquanto ela anda a passear com os dígitos. Bem, isso não está certo. A Killy é que devia fazê-los. Pois. Tens razão. Já não vou fazer mais os trabalhos dela. Vou para a escola dizer ao Hackett... Hackett? Não! Se não continuares a dar as respostas àquilo, e o Hackett vai descobrir que ela nunca chegou a saber. Depois vai descobrir que tu é que resolveste o último enigma do Foucault. O que leva à inevitável conclusão que nós somos do futuro. Ou extraterrestres. Tens de continuar a fazer os trabalhos daquilo durante anos, Phil. Anos. Ou até tu arranjares a máquina do tempo. Pois, claro. Vai levar anos, não é? Ei, fiz os teus trabalhos. Olha, eu sinto-me culpado por esta situação. Desculpa. Desculpa por este trabalho todo. É, ao menos divertes-te. Tens um jardinzinho de totós. Eu nunca tive tantas pessoas brilhantes a pedirem-me conselhos. Sinto-me tão bem. Estou mesmo a adorar. És a minha melhor amiga. E se te sentes feliz, eu faço-te os trabalhos. Obrigada, Phil. Tens de me tirar desta! Mas, tu disseste... Eu não sei o que é que se passa naquela aula e não estou a falar da matemática. Eu não percebo as piadas deles. Quantas vezes é que o código binário pode ser repetido entre os 10 e os 1? Está bem, eu vou tentar. E como é que fazemos isso sem que o Haga desconfie? Eu aguento. Não. Não, já aguentaste bastante. Eu assumo a responsabilidade. A sério? Fazes isso por mim? Os amigos para que servem? Para isto. Então, e como é que vais fazer? Eu digo ao Hackett que consegui a resposta com o meu portátil, fui à internet e dei-te a resposta. Phil, podes ser suspenso por copiar? Eu não posso arriscar expor a verdade sobre a minha família e tu não podes continuar a fingir que és esperta. Nessa aula... Escapaste. Ei, olha o que estava a oferecer no mundo dos balões. Fantástico. Como conseguiste tanta energia? Há balões que estar curtis. Curtis gostar de balões. Vice-diretor Hackett. Ah, minha aluna preferida. Oh, Killy, uma anedota sobre matemática. Vê se consegues ouvir sem rir. O que é que o 1 diz ao 100? 100, 1, 0, 0, 0, 1? Senhor Hackett, preciso falar consigo. Bem, deve ser muito importante, porque acabaste de interromper a minha anedota. E é. É sobre o último enigma de Foucault. Estou a ouvir. Bem, a verdade é que eu... Estou sempre no falso nada! Desculpem. Senhor Diffy, sinto uma confissão iminente. Pode falar. Se bem se lembra, na manhã de... ontem, a Killy resolveu o último enigma de Foucault. Só que eu... Oh, yeah! Matemática progressiva in the house! Mas quem são vocês? Como é, Hackett? Como é, Killy? És tu, Grady? É grande e... tal como a inteligência superior. Killy, tenho lentes novas. Alex? Achava que eras um rapaz. Aquilo levou-me a vestir à menina. Os meus tolos, meus queridos tolos. O que é que em nome de Pitágoras vos aconteceu? Aquilo? Ela ensinou-nos que a vida não é só uma... Não digas! Matemática! Oh, cala essa boca! Ele fala por todos nós, professor Hackett. Até pela última fila que ninguém ouve. Ouça, nós subtraímos a matemática das nossas vidas, adicionámos diversão e não ficámos divididos. E multiplicou... Tio! Tu! Tu transformaste os meus lindos e queridos tolos em... adolescentes! Nina Tesla, não posso ter lá envenenar a minha aula avançada. Volta para a matemática normal. Oh, nunca pensei que nos meus anos de estudante fosse dizer esta frase. Adoro matemática normal! Cândida! Pim Diffy! Eu refleti. Tens razão no que dizes. Eu sou tudo aquilo que tu dizes que eu sou. Achas que podemos ser amigas? Eu sei o que estás a tentar fazer. Não estou a fazer nada. É triste pensares que só por tocares na rapariga mais popular da escola, parte da minha popularidade passa para ti. Ah, era isso que eu queria fazer. Por favor, abraça-me. Oh, Pim, isto não funciona como queres. Mas é tão giro ver-te implorar. Escuta bem. Esta é de graça. Ah! O meu penteado! Ah! Ah! Ah! Ai! Ah! Ah! Não se fuma!